No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Catedral do Fado. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para 30 minutos da nossa alma portuguesa, do nosso momento tão dedicado às nossas maravilhas portuguesas, ou melhor, à maravilha portuguesa que é o fado. Fique então connosco durante estes 30 minutos, fique comigo, Joana, que tenho o maior prazer em estar consigo e trazer-lhe então grandes fados e grandes fadistas. Vou relembrar-lhe mais uma vez o e-mail para onde nos pode pedir o seu fado, geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então a nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Escreva-nos, peça o seu fado e, claro, marque presença connosco, peça aquele momento especial para ouvir. Porque acredito que vai saber bem. Claro que vai. As nossas guitarras e violas, poetas e fadistas, aqui juntos para lhe proporcionar um grande momento. Um momento tão português. Antes de mais, quero pedir-lhe desculpa pelos nossos atrasos nas emissões. Prometemos que vamos controlar e contornar este problema e, claro, trazer as emissões sem atrasos. Vamos prosseguir, então, agora com os nossos fadistas. Vamos ficar com Adelina Ramos, que nos traz Ouvi Cantar os Ginguinhas. Este fado nunca, já há muito tempo, por cá não passava. Passou numa das edições da Catedral do Fado e passa agora para si. Logo depois, ficamos com Cavalo Lazão, de Carlos Guedes de Amorim. E terminamos com Alvorada do Sertão, na voz de Frei Hermano da Câmara. São estes os três fadistas que abrem a nossa Catedral do Fado de hoje. Ouvi cantar o ginguinho no Matibanice Amor. Ouvi cantar o ginguinho no Matibanice Amor. Cantar a história ao muiro até o rompimento da aurora. Cantar a história ao muiro até o rompimento da aurora. Era eu ainda pequeno, já sinto enorme agrado. Era eu ainda pequeno, já sinto enorme agrado. Em ouvir cantar fado e ver tornar arena. Em ouvir cantar fado e ver tornar arena. Ainda me lembro da cena como se ela fosse agora. Ouvir a sonora junto a festa de pinguinha. Ouvir cantar o xinguinha numa tabernice amora. Ouvir cantar o xinguinha numa tabernice amora. Campinos novos e velhos, mais gente à porta d'água. Campinos novos e velhos, mais gente à porta d'água. Cantava os cheiros de mágoa dos paus e beijeiros. Cantava os cheiros de mágoa dos paus e beijeiros. Muitos colhidos por meios dentes, atrás que cá fora. Ouvir a sonora, porque não era dos doiros. Cantar a história ao moiro até o rompimento da aurora. Cantar a história ao moiro até o rompimento da aurora. É orgulhoso, talvez. O meu cavalo Lazão é orgulhoso, talvez, por ser calçado na mão e ter sangue português. Por ser calçado na mão e ter sangue português. Fui com ele à cavalhada da feira de Valcavalo. Fui com ele à cavalhada da feira de Valcavalo e ganhei

Ficamos com Joana Amendoeira, que nos traz Amor Mais Que Perfeito. Logo depois, ficamos com a história do Simão, que nos é contada por João Braga. E terminamos esta seleção com Toca para a Unha, na voz de Maria do Rosário Petencourt. São estes os três fadistas que tocam já a seguir e cantam para si, aqui em mais uma Catedral do Fado. Sossego na alma feito voz, amor instante que abraça este momento, pássaro aflito voando em céu veloz com asas de infinito. Amor desperto da noite à madrugada, beijo de fogo nas rosas do meu peito, amor tão perto é já essa alvorada e um rouxinol amor num canto contrafeito nos anuncia. A chuva miudinha, ancestral, num restaurante antigo agora aberto, Camilo escreve um artigo de jornal, enquanto aguarda um tipo para o bater, que vai ao Majestic muito queque, e o Gomes marca um golo divinal, fintando guarda-redes e o beque, e um fadista numa tasca ali ao pé.